se a todo momento vejo criança nas ruas, eu sei que a vida é dura. Determinados momentos, violência nas alturas, mas aqui tiramos vários exemplos pra sobreviver e para ti sofrer. É que o sistema maldito não cumpre seu dever. Várias vielas e ruas compõem uma quebrada em alguma delas no Brasil. Fica a minha casa com 8 anos de trampo. Ela foi levantada com muita fé, suor. Na mão da rapaziada, duas áreas ferradas, esperando concreto, sem nuvem por perto, aquele era o dia certo. Conseguimos do Moreira Continental, é tudo na moral, ninguém mais que ninguém, todo mundo é igual. Seja no bar, no bazar ou na construção, na barraca da feira, que são todos irmãos. O fim de ano, da pouco traz felicidade, pra quem tem grana e é da alta sociedade. Em pleno Natal, participar de um funeral já é comum, é normal, isso é muito mal. E o pior, que a missa de sétimo dia vai cair no ano novo, bem em cima. Pra mim, 8 de dezembro, nunca mais. Vai demorar um bom tempo pra me deixar pra trás. Se não fosse as pessoas que vivem aqui, talvez agora eu nem estaria aqui. E daqui, eu não vou sair, porque no mundo de Deus já vi ouvir várias coisas. E na periferia, uma bola baú, uma bola baú, você não tem o escuro. Uma bola baú, uma bola baú, uma bola baú. Eu não troco isso por nenhum status junto da burguesia. E sei que a vida também não é um mar de rosa. O cemitério é, tem muitas delas nas covas. Junto delas muitas coroas de ramos, dizendo pros falecidos, mano, pra sempre te lembramos. Sei que é problema ter violência como tema, mas eu luto pela periferia. Esse é meu lema. No mês de fevereiro não é diferente, só que morre muita gente no deslizamento e na enchente. Material é muito fraco, feito de madeirite. Com vento esteirado voou, telha brasilite. No barraco existe na favela, isso é comum. Quando o incêndio torra tudo, não sobra um. Televisão preto e branco, no guindaste. No rádio cabritado, na cozinha em destaque. De vez em quando aqui tem festa, carne na brasa o dia inteiro. Ouvindo Bezerrada, Silvio Samba verdadeiro. Rapaziada, chega mais pro Zé considerada. Quem tem cano deixa em casa, treta que não pega nada. Faço uma parte da minha vida na zona leste, com a Bion e os manos, quem é que esquece? Meus velhos tempos do basquete. Manos que do meu passado participarão, Didão, irmãos Luiz, Leandro, Fábio, Carlos do Paulo Luiz. E vou passe negra e aí, os caras que jogavam no Cezinha em Carvalho. Os caras que estudavam no Tarcílio Lopes de Carvalho. Rua 24, 25, 26, rua 27, onde minhas ideias se fez. Rua 28, 29, Valdemar. Ainda tem vários manos que não consigo lembrar. A zona leste marcou minha lembrança, região de quem trabalha. O sonho sempre alcança. Não temos muita falta no lugar que eu vivo agora. A água falta na torneira, pra voltar demora. O importante é a linha 10, na mão da molecada. Foi trocada por uma petezerada carregada. Com 13, 14, 15 anos de vida, troca a escolha e a profissão pela maldita esquina. Mas acredito que um dia isso mudará, porque na periferia, uma mão abalou. Precisamos, precisamos, precisamos, precisamos, precisamos, precisamos, precisamos, precisamos, precisamos. Que se uniu no dia seguinte. Mano, notórios logo mais. Mostrou que é capaz. Somente no improviso evita o cara cantar demais. Mano, Liz e Denis eu conheci e tal. E hoje constituem a banca do ilegal. Jardim Palmeira, Continental, 1 e 2. Jardim Moreira é atitude, não deixa pra depois. Tadeu, Dinho, W, Pai, Guru, Carinho. Vários manos, sangue bom, encontro no meu caminho. E acredito que contigo também é assim. Gente humilde é tudo igual, também sou assim, enfim. Mas toda quebrada tem o seu lado ruim. A madrugada senta se conta, todos sabem o fim. Recobertos com jornal e sangue ainda quente. Jogado na calçada, tem uma parte de gente curiosa, vem pra conferir. Daqui a pouco chega o Rabicão do IML. Tudo bem, não seja otário, mas não é seu dever. Tirar a vida de alguém, achar que tem o poder. Todos têm o direito de viver. Faço minha parte, agora a sua eu quero ver fazer. Bater uma bola no campão da tua vila, mudar da água pro vinho. Quem é que imagina viver numa boa? Vou considerar, quem sabe um dia a gente se trombar. E mais ainda, acreditar que na periferia uma mão lava a outra. Você não tem escolha. Uma mão lava a outra. Uma mão lava a outra. Você não tem escolha.